Tem gente que gosta de outono, tem gente que gosta de primavera, tem gente que gosta de inverno, tem gente que gosta de verão, e tem gente que tem bom gosto e gosta de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a pedido é música. Nós vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que é ferroviário aposentado, ele que é o nosso gentil ouvinte, senhor José Alves Manuel, que não perde uma só audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele gostaria de reativar a sua memória nesta de domingo com as Três Marias, em arranjo Lírio Panicali, Domelo Matos, São João. Nelson Gonçalves, saudoso e talentoso. Nelson Gonçalves desfilando em nossa passarela para defender esse sucesso carnavalesco que nos dá a assinatura do Manezinho Araújo, rei da embolada, perambulando. Tudo isso para ele, o ferroviário aposentado, nosso ouvinte, senhor José Alves Manuel, que ainda quer ouvir com a tabajara do Severino Araújo, do José Leocádio. Aliás, o filho do senhor José Leocádio, sempre que pode, fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para o filho e também para o senhor José Alves Manuel, a tabajara do Severino Araújo, em Paraquedista. Mas algum dia eu hei de ver essa malvada pela rua perambulando. Música. sabe lá o que é ficar a noite inteira sozinho esperando. Mas algum dia eu hei de ver essa malvada pela rua perambulando. Me guardo uma cidade a noite inteira sem sonhar. Eu fico querida perambulando pra lá e pra cá, esperando a madrugada passar. É o nosso e-mail, gente ouvinte, para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas nesta manhã vamos nós com música. Ela reside lá em Ribeirão Preto. Ela está em sintonia com a nossa 107,9 Rádio USP da capital do Chopp, capital do café. Ela, nossa gente ouvinte, Dona Rosa Maria Gomes Garcia, que tem uma floricultura no Jardim Simeone, lá em Ribeirão Preto, e ela, todos os domingos, fica a nos ouvir. Para ela, a gente ouvinte, Dona Rosa Maria Gomes Garcia, de Ribeirão Preto, estas pedidas sonoras. O titio Silvio Caldas comparece e defende, do Benedito Lacerda, arranje o Benedito Lacerda, Fica Doido Varrido, sucesso carnavalesco, do Silvio Caldas. Ainda na pista, ela que é musicista de Ribeto, ela que é talentosa, ela que é anelinha paterno, aqui com seu conjunto, dedilhando do R. Melo, este tango imortalizado, desde Larma, aqui em tempo de valsa. Fica todo varrido, quem quer?

Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Emoções que o tempo não apaga. Com lirismo e gravações autênticas e originais. Juninho, vamos agora para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto sonoro, vão estar Jackson do Pandeiro e Alcides Gerardi.